Blog Talk Radio. Hernani, tudo bem? Tudo bem. Olha só, há tempo que eu acompanho o seu programa e tenho aprendido muitas coisas. E eu lendo um artigo seu há pouco tempo sobre a leitura da Bíblia, eu comecei a ler alguma coisa da Bíblia, mas eu não consigo fazer aquele exercício que você indica nesse seu artigo, né, de tentar examinar a própria vida e ver algumas coisas que aparecem nos textos sagrados. Eu queria que você me desse um exemplo de como você fazia isso quando você estava lendo a Bíblia, porque eu sou muito burro, eu não consigo fazer esse exercício, ok? Não, mas é muito simples, tá certo? Você, o pessoal quer interpretar a Bíblia, eu sugiro o método contrário, você interpreta a sua vida, os acontecimentos da sua vida, por analogia com os acontecimentos da Bíblia. Tá certo? Por exemplo, você lê a história do profeta Jonas. Ele recebe uma missão divina. E o que, que ele faz? Ele pula fora, ele se esconde, ele fica com um cagaço. Você nunca fez isso, não? Várias vezes. Então, tá aí, é assim que se faz. Eu vivo fazendo essa porra, tá entendendo? Deus me manda um negócio, me mostra a coisa com a maior evidência claríssima, e no dia seguinte eu quero esquecer aquilo, porque se eu falar aquilo, vai pegar mal. Né? Então eu sou o profeta Jonas, estou dando para trás, você está entendendo? Nós todos fazemos isso. Né? Então, assim, esses exemplos são claríssimos. Né? A história de Caim e Abel. Né? Uhum. O Gurdjieff, que era um bom filho da puta, mas ao mesmo tempo era um homem de grande gênio, ele diz o seguinte: como podemos amar nossos inimigos se não amamos sequer os nossos amigos? Né? Olha lá a história de Caim e Abel. É amar o inimigo como? Ele está matando o próprio irmão, porra. Né? Você nunca teve uma ideia assassina contra a sua sogra, por exemplo? Né? A gente vive tendo essas ideias. Fala, olha aí o Caim de novo. Tanto é assim que o grande psicólogo, psiquiatra, judeu-húngaro, Lipotrondi, ele fez todo o sistema de psiquiatria, de diagnóstico, baseado no que ele chama complexo de Caim. Ele diz que o impulso maligno básico da humanidade não é o tal do complexo de Édipo. É o complexo de Caim. É o ódio que você tem ao seu irmão. E, olha, acertou na mosca. Hã? Então tá aí. Olá. A história de Caim, a história de Jonas, tem um monte de história que serve. Davi, a história de Davi, pô, que era um profeta, um homem santo, queria comer a mulher do próximo. E mandou matar o próximo, entregou o cara para a morte. Né? Então você vê assim, mesmo quando você está, vamos dizer, no auge da sua espiritualidade, você pode fazer uma cagada que nem essa que Davi fez, porra. Né? Abraão, que era o homem santo, ele não chegou a fazer, mas pensou em fazer. Tá certo? Estava lá correndo perigo, pensou em oferecer a mulher para o outro comer, dizendo que era irmã dele, porque não podia saber que era a mulher dele. Né? Pensou em fazer isso, não chegou a fazer, mas pensou. Né? É. Deixa eu perguntar. Em relação a isso, quando você constata isso, aí, eu reconheço, bom, eu também tenho pensamento dessa forma, já. Você penso, tem que continuar lendo a história e ver a solução dela. Qual foi a solução? Hã? No caso de Davi, hã? Sobreveio a desgraça a ele e a nação e ele aprendeu. Também no caso de Jonas, né? Jonas deu uma onda de azar em torno, né? Veja, quando você começa a dar azar para as pessoas, e isso acontece, né? Então, está aí a oportunidade de aprender. Você tem que rever a sua memória, dizer onde está o erro, onde foi que eu cometi a grande mentira para mim mesmo, porque mentir para si mesmo é mentir para Deus. Nós fazemos isso, porque nós somos fracos. Então, a nossa solução é voltar à memória, né? E fazer o quê? A confissão, o exame de consciência. Foi aqui que eu menti, aqui eu fui infiel aos meus valores, aos meus ideais, a tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que acredito. Porque fé, meu filho, não é acreditar numa coisa que você não sabe, é acreditar no que você sabe. É? Às vezes você não pode provar para os outros, mas você, por dentro, você sabe. Tá certo? Então, reconquistar a sua verdade interior. Isso pode ser dolorido e humilhante, mas ninguém vai ver. É uma coisa que só você sabe. A igreja pode te ajudar, você vai na confissão também, né? O padre te ajuda. Né? Infelizmente, nem todo padre, que nem o padre Pio, que você chegava lá e ele te contava os seus pecados. Ah, queria eu. Ah, como eu queria. Né? Os meus pecados são tantos que eu não consigo lembrar. Né? Tá certo, Olavo. Então é eu isso. Eu agradeço muito a orientação. Esse é o processo da cura interior. Você reconquistar a sua liberdade, reconquistar a sua honra, você está entendendo? Reconquistar o respeito que você tem que ter por si mesmo. Tudo isso você reconquista através do quê? Da confissão interior que você faz para Deus, que pode depois ser sacramentada no confessionário para o padre. Mas que nem sempre é possível você fazer isso. Durante muito tempo, por exemplo, ouviu o que os padres falavam, falaram, será que eu vou confessar meus pecados para esse filho da puta aí, que eu nem sei se a ordenação sacerdotal dele é válida? Eu não. Eu vou esperar um padre que eu confio. Daí apareceu o padre Paulo. Oh, graças a Deus. Abençoado o padre Paulo. Eu acompanho o padre Paulo também. Ô, Olavo, muito obrigado aí pela orientação. E eu vou continuar surgindo dúvidas, ligo de novo para fazer novas perguntas, tá bom? Tá muito bom.